不一定不 吧 对吧 Thank you. Ramala. Oh, Ramala. Come, Ramala. Sing of the wing of a three-toed frog. It weaves from the deepest heart of the sea. Bring the trumpet from heaven and the fire from hell. Then nobody can break the spell. Oh, the Mala. On the seventh day, God will appear. On the seventh night, La la la la la la la. mama, please. Take my heart and take my soul. I'm giving you complete control. But if you wanna see me too often, pull my string. Pull my string. Puppet man. Puppet man. Baby, baby, I'm your sweet bed. I'm your personal marionette. Just warm me up and you let me go. Don't you know I'm a one-man show? Raise your finger and I'll be on there. Crack a jet till the crack of dawn. And if you wanna see me do my thing, pull my string. I'm at your service, morning, noon, and night. Do what you want me to, but I'm a puppet just for you. And if you wanna see me do my thing, then pull my string. Puppet man, puppet man, puppet man, puppet man. palabra y con su magia se abrirá. Busque esa palabra y con su magia se abrirá. La montaña se abrirá. La montaña se abrirá. Dice el ermitaño que en ningún lugar secreto está. Y esa palabra dentro de ti está. Haz conciencia y la hallarás. Haz conciencia y la hallarás. Miles de secretos guardas tú, muy dentro lo guardas tú. Únelos y el eco te dirá, la palabra te dirá. Así, más no importa. eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada, e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito, e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais condição, não, não, não, não, não, não, não. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução. É solução, sim. Não tem mais solução, não, não, não. Não tem mais solução, não. Oh! É minha solução, é solução, sim. Não tem mais solução, não, não, não. Não tem mais solução, não, não, não, não, não. Até parece que ela vai de samba, parece que ela vai no caminho do mar. Até parece que ela vai de samba, porque tá cansada de esperar. Até parece que ela vai de samba, parece que ela vai no caminho do mar. Até parece que ela vai de samba, porque tá cansada de esperar. Ela tem um balanço, que balanço que ela tem. Um balanço que vai, que diz que vai, porém não vem. Até parece que ela vai de samba, parece que ela vai no caminho do mar. Até parece que ela vai de samba, porque tá cansada de esperar. Até parece que ela vai de samba, parece que ela vai no caminho do mar. Até parece que ela vai de samba, porque tá cansada de esperar. Ela tem um balanço, que balanço que ela tem. Um balanço que vai, que diz que vai, porém não vem. Parece que ela vai de samba, parece que ela vai no caminho do mar. Até parece que ela vai de samba, porque tá cansada de esperar. Até parece que ela vai de samba, parece que ela vai no caminho do mar. Até parece que ela vai de samba, porque tá cansada de esperar. Até parece que ela vai de samba, cuidado que ela vai de samba. Até parece que ela vai de samba, até parece que ela vai de samba. Thank you. Parece que ela vai de samba porque tá cansada de esperar.